Garoto Maroto. Faz um sucesso! Em pleno deserto te encontrei. Nunca imaginava ser assim. O que jamais pensei foi ter você perto de mim. O sol queimava minha paz quando você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Água de oceano pra beber. Eu vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre de não se esquecer. É, Garoto Maroto. E no deserto te encontrei. Nunca imaginava ser assim. O que jamais pensei foi ter você perto de mim. O sol queimava minha paz quando você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não se esquecer. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você.